Chega de suicídio, pode sair toda perturbação. Vai embora, Deus te repreenda, vai ter que sair. Sai daqui. Toda enfermidade pode sair da minha família. Vai embora, Deus te repreenda, vai ter que sair. Laço de morte pode sair, toda bala perdida vai embora. Deus te repreenda, vai ter que sair. Sai da Toda idolatria pode sair, toda bruxaria vai embora. Deus te repreenda, vai ter que sair. Sangue de Jesus Cristo, sai todo mal em nome de Jesus.